carne, ossos vis serás destino, que seja pedra e alarme, ou mãos sujas de menino, que venha corpo e amante, e diamante seja irmão, que seja urgente instante, como um instante de paz. Só assim será poema, só assim terá razão, só assim te vale a pena passá-lo de mão em mão. Que seja rua ou ternura, tempestade ou manhã clara, seja arado e aventura, fábrica, terra e seara, que traga rugas e vinho, berços, máquinas, luar, que faça um barco de pinho e deita as armas ao mar. Só